Essa letra aqui é dedicada para todas aquelas pessoas que perdem tempo na vida. A vida é muito curta. Eu fui numa consulta marcada, num rendezvous, com tempo. E eu perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem e não obtive resposta. O tempo tá passando, o tempo não para, mas agora marca atividade nos trabalhos 100%. 100% atividade nos trabalhos. Perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem e o tempo me respondeu que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Hein? Quanto tempo o tempo tem? Hein? Perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem e o tempo me respondeu que o tempo tem tanto tempo que nem mesmo me esqueceu. Tem guardado em pensamento as aventuras do tempo em época de passatempo. Mas eu percebi a tempo que perder tempo com tempo sem respirar nem o tempo. É só questão de tempo, o tempo passa, passa tempo. Eu não vou perder meu tempo, só quem tiver entendendo vai me aplaudir no tempo. Se não encontra, contra tempo, por isso que peço tempo. Porque tempo custa tempo pra caralho, hein? Porque tempo custa tempo, tempo, tempo. Porque tempo custa tempo e muito tempo. Tempo passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, tempo. Tempo passa, passa, passa, tempo. Tempo passa, tempo não para. Tempo continua se seguindo, seguindo. E eu continuo seguindo mesmo exemplo do tempo. Também não para. Tem sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato tem. Tem sapato, sapato, sapato tem.